Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba, litoral norte e região do Alto Tietê. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa, bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares. Hoje, o nosso convidado será o nosso irmão Luiz Carlos Peagno. Ele vai falar conosco sobre atendimentos espirituais na saúde mental. Nós temos também, hoje aqui, para ser sorteados, dois livros. E nos dois livros vão junto também o DVD do programa Visão Espírita, que traz a reportagem com o espírito do doutor Inácio Ferreira, através da mediunidade de Carlos Bacelli. Como é que é o nome mesmo, Rui? Eu esqueci agora do videozinho lá que está. Um morto falando ao vivo. Isso, muito legal a reportagem. Morto falando ao vivo. O próprio doutor Inácio Ferreira que responde. Então, isso vai como encarte do livro. E também temos 4 ingressos para a peça de teatro Um Homem do Outro Mundo, né, que estará aqui conosco no dia 28 de agosto, na quarta-feira, às 20 horas, no Teatro Municipal. Única apresentação, muito boa peça, Um Homem do Outro Mundo. Nós teremos 4 ingressos para serem sorteados. Vocês podem participar pelos telefones 3206-4534, 3206-4537, ou então pelo site, né, pelo Facebook. Entra no Facebook do programa Vivência Espírita, ou então no meu Facebook aqui, Jorge Reis. Ô Jorge, essa peça virá aqui para São José na quarta-feira, porque ela está em cartaz no Rio de Janeiro, nos finais de semana, no sábado e no domingo. E o Ives Godinho, que é o responsável pela peça, estará conosco falando pelo telefone direto do Rio de Janeiro, porque ele tem uma filha, viu, Jorge, que mora aqui em São José dos Campos, uma médica, e casado com um médico muito bom, que é o Bavaresco, que eu sou paciente dele, né? E ela é gastro e ele é urologista. Então, como ele tem a filha morando aqui em São José, ele quer fazer uma homenagem à nossa cidade, trazendo essa peça na quarta-feira, que é o único dia disponível que ele tem durante a semana. Bacana. Vamos então para a nossa prece do dia com a nossa irmã Maria Emília de Jacareí. Senhor Jesus, nesse instante que temos a oportunidade de entrar em tantos lares, nós te rogamos pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, pela paz e a harmonia entre todos os membros desse grupo, que é a célula primeira da nossa encarnação. Abençoa ainda, Senhor Jesus, este nosso programa, para que possamos transmitir a tua mensagem, que é com auxílio, com a presença dos teus mensageiros, que possamos responder de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita, essa luz que norteia a nossa vida. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um que está ouvindo. Abençoa também, Senhor Jesus, a nós que aqui estamos, e permanece conosco como tem sido até hoje. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia é a visão espírita em relação à saúde mental, que nós estaremos entrevistando aqui o diretor-geral da clínica Francisca Júlia, e ele está chegando, mas nesse interim, né? Nós vamos então entrevistar... Conversar um pouquinho com o doutor José Carlos, o doutor José Carlos, nosso amigo. Ele é o presidente da USE, está aqui para dar um recadinho. Desde a semana passada que nós estamos aqui aguardando, né? Ele esteve aqui a semana passada, mas não deu tempo, e ele precisa passar um recado aqui para nós, então nós já vamos aproveitar e falar com ele. Bom dia, doutor José Carlos, ou José Carlos, tudo bem? Bom dia, caros amigos, Jorge, Rui, ouvintes a todos um bom dia, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, nos auxiliando nos nossos trabalhos, nos nossos propósitos maiores. José Carlos vem aqui para falar sobre a Feira do Livro Espírita. Também Feira do Livro Espírita, e para convidar a todos os nossos ouvintes, a todos os espíritas, aos amigos simpatizantes do Espiritismo, para a palestra dia 14 de setembro do Dr. José Carlos de Luca, no auditório do Célio Lemos, às 15 horas. O Dr. José Carlos de Luca é juiz de direito em São Paulo, escritor espírita, já tem 14 livros, e é um cara muito bom, um palestrante muito bom, um homem estudioso da doutrina, e que nos trará, com certeza, uma palestra muito interessante, sem dúvida nenhuma. Eu já vi a palestra do Dr. José Carlos de Luca, que é juiz de direito, viu, Jorge? Muito bom, e tem aquele livro que você gosta, né? Tem, O Médico Jesus é excelente. É excelente livro, né? Parece até que é um... E ele é juiz de direito, ele não é médico, né? Não. Mas o livro dele é fantástico, quer dizer, eu tô falando desse livro porque realmente foi o livro dele que eu li. Agora, dizem que os outros livros também são muito bons. São bons. Agora, esse aí eu recomendo para todas as pessoas, principalmente se alguma pessoa que está meio caidinha, ela está com algum problema assim de saúde física também, alguma coisa, dê esse livro de presente para a pessoa, que eu tenho certeza que você vai conseguir dar um alento lá para a pessoa, dar uma levantada na pessoa. Muito legal mesmo, e vai ser pena que ele não vai poder estar aqui, né, no programa no outro dia. Já falei com ele, e ele não terá como fazer isso no exatamente. Domingo. E ele é trabalhador da Casa Espírita da Manchester, lá em São Paulo, na Vila Manchester, ali perto do Carrão, e fez escola de aprendiz lá lá com o Paulo Avelino, que é lá da Manchester, que é o Centro Espírita da Manchester, e ele então e trabalha também no Centro Espírita, viu, Jorge? Ele é um batalhador. Deixa eu fazer a pergunta para o doutor José Carlos, ele já sabe mais ou menos o que eu quero falar, sem entrar em polêmica nenhuma. José Carlos, umas duas semanas atrás, nós tivemos um comentário aqui na cidade. Comentário, mas não é fofoca, isso aí eu tenho certeza que as pessoas que falaram são pessoas de credibilidade. Que a USE, cujo senhor presidente, estaria proibindo alguns livros aqui, de ler alguns livros na cidade. E eu sei, por seu intermédio, que isso aí não é bem a verdade que as pessoas estão falando. Quer dizer, que alguns autores aqui não iam ser vendidos na livraria espírita, ou então na banca do livro, mas... Não, a gente não precisa nem entrar em polêmica, não. Mas eu só queria saber, o senhor vai falar alguma coisa sobre isso? Qualquer dia vir aqui, ou falar para passar uma circular aí para as pessoas, para esclarecer esse mal entendido, talvez? Sim, não é, na verdade não é um mal entendido, não. Há algumas pessoas que buscam o perfeccionismo da doutrina e querem excluir alguns livros, querem excluir algumas editoras, e nós estamos estudando... Como solucionar esse problema, como evitar que essa coisa pegue de forma mais drástica, de forma mais violenta, e que, na verdade, não trará coisa, nenhum benefício à doutrina, essa ideia do purismo, da pureza da doutrina, não trará nenhuma novidade. Nós vimos agora recentemente, os papas sempre foram homens intransigentes, defensores de posições arcaicas, obsoletas. E nós vimos agora um homem que seguramente foi preparado espiritualmente para esse momento atual, que busca a ideia do entendimento, a busca a ideia da participação geral como meio de conseguir os objetivos finais. Então, por que nós outros vamos recrudescer neste momento? É momento de união, é momento de entendimento, é momento de buscar a paz e trabalho conjunto com todo mundo. Isso mesmo, doutor. Do senhor, quando falaram assim, era o que a gente esperava aqui já, exatamente. Só provoquei esse assunto agora no começo, só para exatamente para escutar isso, né? Okay. E que as pessoas que estejam ouvindo também escutem. né? Exatamente. Pode ser até um pleonasmo eu falar que as pessoas que estejam ouvindo escutem. Ouvindo, né? Vale a pena. Mas é não, legal. Mas, o próprio Jesus não falava. Quem tem ouvidos que ouça, né? Que ouça. É, quer dizer, ele não precisava falar que tinha ouvido, né? Que ouça, né? Tem, né? Mas ele falava com ênfase que era justamente para as. Porque tem pessoas que ouvem, mas não entendem nada. Não, né? Escutam. Ouvem, mas não escutam. Ouve, mas não escuta. Ele está simplesmente. Só entrando para um lado e saindo por outro, como a gente fala, né? Mas essas coisas acontecem no nosso meio por falta de conhecimento doutrinário, viu? Sem dúvida, exatamente. Porque a pessoa que não conhece, ele critica. E as pessoas que conhecem, ele tolera, aceita, participa. Então a gente vê que essas coisas é muito comum, né? Pessoas criticando. E você vai perguntar para ele, mas você conhece? Não, nunca li. Então, para com isso, né? É pura ignorância. Né? E a gente vê que a ignorância existe em todo e qualquer lugar, né? Exato. Mas não vamos ser ignorantes, não. Vamos lá, Jorge. Vamos exatamente, doutor. E a feira? A feira do livro começa agora no. O primeiro ato da Feira do Livro Espírita, na sexta-feira, às 20 horas, no Célio Lemos. Nós estaremos recebendo o nosso companheiro de Matão, Orson Peter Carrara, e ele vai falar sobre o tema Liberdade e Progresso. Então, já nesta próxima sexta-feira, às 20 horas, no Célio Lemos. Depois, no dia 23, às 10 horas, lá na Praça São Benedito, o seu grupo, Coral Castelã, fazendo a abertura efetiva da feira. Doutor, deixa eu dar uma interrompida aí. Esse do Grupo Castelã, infelizmente, a gente tinha desmarcado e o pessoal não desmarcou. Não alterou a agenda aqui? Alterou só do Grupo Castelã, porque infelizmente eu não vou poder comparecer. Nós não vamos poder comparecer nesse dia, mas nós já comunicamos, mas como o pessoal acho que talvez não se comunicou bem lá dentro, aí colocaram o grupo aí. Mas você a gente vai todo ano. Eu falei que se tiver outra vaga outro dia, a gente pode até ir, né? Certo. Mas por enquanto está suspenso, assim. Tá bom. Porque problemas nossos mesmo, de não poder. Nós fomos em todas as feiras, acho que faz umas 10 feiras que nós estamos indo. Sim. Mas nessa calhou de dar um probleminha bem no dia de manhã para a gente não poder ir, né? Muito mas só para esclarecer. Mas nós estaremos lá quase todos os dias dando um apoio lá pro pessoal. Muito bom. Bom, então nós teremos durante. De 23 a 1º de setembro, nós teremos palestras, atividades teatrais, algo bastante interessante, como já foi no ano passado, nós tentamos já no ano passado e deu certo, e vamos continuar então na mesma dinâmica, com palestras, com estudos, música, teatro, e acima de tudo, 22 mil livros a serem vendidos a preço de banana. A gente diz preço de banana, mas esquece que a banana está cara. Puxa vida, como está cara a banana. Então, é melhor preço do que preço de banana da Feira Espírita. Tem livros que nós vamos dar até 70% de desconto. Então, é oportunidade para alguém reforçar a sua biblioteca ou começar a construir a sua biblioteca espírita. E também comprar livros para doar, para com doar, presente. Esquecer por aí, não é para perder. Comprar o evangelho para doar aquelas pessoas que virão pela primeira vez na casa espírita, que é comum, que tem muitas casas que já adotaram esse sistema, né, Jorge? Adotaram de entregar para as pessoas que vêm pela primeira vez um evangelho segundo o Espiritismo, né? Exatamente. A casa de Umbanda Mãe Maria compra bastante, ela deve estar comprando aí cerca de 250, 300 evangelhos. O ano passado eles compraram 2 mil. 2 mil, né? Pois é, então veja só, aqui é muita, e faz essa distribuição com muito carinho, com muito cuidado a todos aqueles que aparecem lá pela primeira vez. É muito interessante, eu gostaria de estar fazendo isso também na minha casa espírita. Mas nós vamos chegar lá. Legal, doutor. Então, obrigado pelo comparecer. Estamos aqui à disposição, né, do pessoal da feira também para vir divulgar outros assuntos, outras coisas que estejam ocorrendo lá. Né? A gente sabe que o senhor vai ter que sair mais cedo também, né? Exatamente. O Jorge, mas me deixa só falar. Que nós vamos. A feira vai trabalhar o dia inteiro, até as 23 horas. Só no domingo que não. No domingo termina. Dia 1º de setembro. Dia 1º de setembro. Aí. vai encerrar mais cedo, às 15 horas, mas todos os dias até às 23 horas, das 10 às 23. Então tem muito espaço, quem começa a trabalhar de manhã tem a tarde para comprar os livros, para visitar a feira, ver palestras. Quem vai de manhã para passa pela Feira do Espírita e trabalha à tarde, enfim, tem horário para todo mundo. Todos podem participar da feira. E vai ter também aquele espaço cultural. Espaço, né, cultural, nós teremos estudos, palestras, né? No dia, na segunda-feira, às 18h30, o Ricardo Melo falará sobre comunicação com os mortos. No dia 26, a promessa do Consolador também com ele. No dia 27, mediunidade através do tempo, com esse camarada que vos fala. 27. Doutor José Carlos. José Carlos, O camarada que vos fala. Sou eu, José Carlos. Ah, é coisa de advogado. É coisa de advogado. É que é o dito pelo não dito. Tá, então, por aí nós teremos Espiritismo e Liberdade com o Cadu, né? É o próprio que está aqui do lado, né? Não, o Cadu é outro. Cadu é outro. O oposto, esse aqui, do Cadu. Cadu é um cotonete. Magrinho. Sei. Tem liberdade, já está tudo determinado com o custódio. Qual a importância da educação espírita com Antônio Domiciano? E por aí, né? Música, sempre bastante música, e vai ficar bem animado. E no dia 28 nós teremos essa peça, Um Homem do Outro Mundo, lá no Teatro Municipal de São José dos Campos, né? Que ele também quis fazer a presença dele aqui na feira, né? Certo. É que daqui a pouco estará falando diretamente do Rio de Janeiro para nos convidar para ver essa peça, né? Muito bom. Porque ele é ator da Rede Globo e estará, ele então vai do Rio de Janeiro, entrará em contato conosco daqui a pouco. Muito bom. Obrigado, caros amigos do programa, por permitir que aqui estivesse, muito obrigado, e voltaria aqui ainda para falar ainda sobre a Feira do Livro e sobre o José Carlos. E tudo logo bem. Em seguida nós vamos falar também, nós teremos uma semana de estudos de Emmanuel, que nós estamos preparando, e falta apenas um convidado de prua para nós termos uma boa semana, de 14 a 18 de outubro. Então o pessoal já vai preparando, anotando na agenda, que é o primeiro evento de estudos da obra de Emmanuel, Chico e adjacentes. Tudo bem. Legal. Muito obrigado, bom dia a todos. Isso, nós já estamos com o nosso irmão Luiz Carlos Piagno aqui também, e nós vamos conversar um pouco sobre atendimento espiritual na saúde mental, que ele é um dos responsáveis pelo nosso Francisca Júlio aqui, que é o hospital, nosso hospital de saúde mental em São José dos Campos, e ele vai conversar conosco sobre essa experiência dele, principalmente a experiência, não a experiência talvez assim de médico, que ele não é médico, mas a experiência de pessoas na prática, de lidar com a parte espiritual também desse pessoal, né? Falando igual a nós mesmo, né? E Rui, eu queria falar uma coisa aqui em público, que eu falo, se eu ganhar na Mega Sena, tem umas pessoas que eu vou levar junto comigo, para poder eu ficar me divertindo o dia todo. Tem uns três ou quatro lá do serviço que trabalham comigo que eu vou levar. Porque tudo que a gente fala dá risada. Dodô eu vou levar também. É só meu secretário. Porque tudo que a gente fala, ele dá risada. Então você não precisa. Entendeu? Não precisa nem ser engraçado. Não precisa ser engraçado. Tudo que a gente vai falando, ele ri, então ele dá uma risada. Uhum. Mas aqueles caras lá querem aumento, né? Qual? Quando eles dão risada assim, porque você é o chefe. Não, mas o meu pessoal é legal por causa disso, porque é de graça. Ninguém é de graça. Então fica esperando aumento, não. Não estou esperando aumento. Mas nós estamos aqui com o Luiz Carlos Piagno, que é um cara muito bacana, um batalhador da doutrina, só que tem um pequeno defeito, viu, Jorge? É palmeirense roxo. Não? Pior do que isso, dia, só se for corintiano. Luiz Carlos Piagno. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Hoje nós vamos então falar a respeito da saúde mental. Isso. Então, vamos logo conversando com o Luiz Carlos. Luiz Carlos, como que aconteceu isso assim? Se a gente falar historicamente, nós conhecemos tradicionalmente muitos hospitais psiquiátricos do Brasil, eles têm lá alguma coisa assim, espírita. Alguma coisa de espíritas fundaram. Muitos hospitais em São Paulo a gente conhece que são assim, mas No Francisco Júlio, especificamente, quando o Francisco Júlio começa como tratamento de saúde mental, ele já começa também com um trabalhinho de mediunidade ali dentro, com a câmara de desobsessão, esses negócios? Já começou assim também, não? Sim, quando começou o trabalho, o hospital foi criado, foi fundado em 1972. Agora, esse mês aqui ele completou 41 anos de existência em São José dos Campos. Pois tem uma programação que eu gostaria de falar. Uhum. Mas voltando à sua pergunta, desde que começou o hospital, sempre teve tratamento de assistência espiritual. Mas, Jorge, só uma coisinha. Eu só gostaria que o Piago falasse um pouquinho quem foi Francisca Júlia. Francisca Júlia foi uma poetisa do século, final do século XIX, início do século XX, foi contemporânea de Olavo Bilac, Oswald de Andrade, tantos outros da época. E ser uma poetisa naquela época era uma... era uma afronta. Era uma afronta, né? E ela... aconteceu que ela... a gente disse que ela morreu por muito amar, porque quando ela teve o marido dela, que era um ferroviário. É pessoa humilde. Um pessoal muito simples, ferroviário da Central do Brasil. Ele era telegrafista? Ele era telegrafista, teve uma tuberculose e veio a falecer. E ela, por muito gostar, muito amar essa pessoa, disse que ela... quando ele faleceu, entrou no quarto dela e não mais saiu. Então, deduz-se que ela cometeu suicídio. E quando o pessoal do CVV, o grupo do Centro de Valorização da Vida, começou a fazer o trabalho de prevenção do suicídio, um grupo na espiritualidade se apresentou para esse grupo, que na época... no início do CVV só tinha espíritas trabalhando, sendo voluntários. E o Jacques foi visitar o Chico Xavier em Uberaba. E era muito difícil falar com o Chico, muito corrido. Então. E, enfim, a pessoa que foi com o Jacques esqueceu a capa de um livro que ele tinha que levar para o Chico aprovar. E nesse meio tempo, se apresentou um grupo na espiritualidade... dizendo que ia trabalhar com o CVV na área de prevenção do suicídio. Esse grupo se apresenta, tendo como líder Francisca Júlia da Silva. Porque as pessoas sempre perguntam para a gente se a Francisca Júlia foi quem doou o terreno. Não, é em homenagem a ela, pela essa equipe espiritual liderada por ela na área de prevenção do suicídio, na área da saúde mental, é que se tem o nome de Francisca Júlia. É interessante que eu pensava também que foi da família dela que tivesse doado. Não, não. São seis alqueires de terra lá. Sete alqueires e meio. Francisca Júlia é por isso, né? Inclusive, quando nós completamos 40 anos no passado, a gente foi conversar com o Jacques e ele contou essa história pra gente. É muito bonito, quer dizer... Francisca Júlia era uma criatura espiritualista, acreditava na reencarnação, acreditava a vida após a morte, e ela, por muito amar, ela acabou sendo sepultada junto com o marido. É interessante. Então, essa é a história. Foi uma depressão dela entrar no quarto e não sair mais? É uma depressão, uma síndrome? Se abateu, né? Acho que ficou abatida pela questão do sentimento, da separação. Não conviver mais com o marido que ela amava tanto, amava, apesar da diferença, vamos dizer assim, intelecto, mas ela tinha um amor muito grande pelo marido e acabou cometendo suicídio. Mas é interessante, né, a gente ver essa diferença cultural, né, ele, um simples empregado. Um maquinista, telegrafista de uma estrada de ferro central do Brasil. Rui, só um recadinho aqui, hoje nós, o pessoal deve estar sentindo falta do Rodrigo, né? O Rodrigo principalmente, eu falo para vocês podem estar sentindo falta, nós estamos sentindo mais ainda, porque o Rodrigo aqui, ele desenrola tudo e eu aqui estou enrolado ainda, que é muita, algumas coisas, né? Mas ele está dando um bom dia aqui, bom dia Rui, Jorge, a todos os presentes ouvintes, infelizmente hoje não estou presente, mas estou ouvindo pelo celular. E pergunta para ele qual é a pergunta que ele vai fazer. Também deixei gravando o programa para distribuir posteriormente um abraço. Então ele já está gravando lá na casa dele. Não, o programa, mas a pergunta, né? Ele não fez, né? A pergunta ele não, mas eu fiz. Já aqui, está aqui já, né? É, a pergunta que eu estou colocando aqui no ar hoje é se as pessoas, o que, que as pessoas pensam, o que, que as pessoas acham sobre o atendimento espiritual para, na saúde mental. Né? Se acha importante ter um atendimento espiritual na saúde mental, para as pessoas comentarem, né? Esse acompanhamento. Especificamente para as pessoas darem opinião. Pessoal, vocês acham importante um acompanhamento espiritual no tratamento de saúde, da saúde mental? Né? Nós temos então é isso, né? Que a gente quer que o pessoal responda, que vai estarão concorrendo aí hoje, repetindo mais uma vez, a 4 ingressos para a peça de teatro. Um Homem do Outro Mundo. Exatamente. Vai ser no dia 28 no Teatro Municipal, aqui no centro. Só para lembrar, o convite é individual também, né? É individual. Se a pessoa for com um casal, então vai ter que comprar um. É individual, né? É porque senão, aí nós favorecemos 4 pessoas. Se for o casal, é duas só, né? Então, vamos favorecer mais gente, né? Tudo bem? Tudo bom. Mas, o Luiz... Então, aí voltando àquele assunto do começo, né, Luiz? Então, quando começa o Francisco Júlio, a homenageia a ela, né? O nome foi dado por causa desse trabalho mediúnico lá com o Chico. O Chico disse para os fundadores do CVV, olha, tem aqui uma equipe espiritual, eles vão trabalhar com vocês na área de prevenção do suicídio. E o nome era Francisca Júlia da Silva. Francisca Júlia da Silva. Da Silva. Mas, então vamos agora entrar na saúde mental, que você havia feito a pergunta para ele, né? Isso, esse atendimento, então, espiritual já começa desde o início lá do hospital. Né? Isso, desde o início. E... como que funciona assim hoje? Continua do mesmo jeito? Desde que começou o atendimento espiritual, continua... Existe o mesmo esquema que existe uma casa espírita. Porque quem vai trabalhar todo sábado de manhã é um grupo de espíritas, né? Certo. Que fazem um trabalho de passes e mediúnicos para os pacientes que querem, né? Que desejam. Quero deixar isso muito claro. Uhum. E ninguém é obrigado a participar do assistente espiritual. Uhum. Até por uma questão de respeito, claro, ao ser humano. Uhum. Tá. É um hospital que não é para espíritas, não, é para todo mundo. Pessoas, né? Inclusive, a gente tem que cumprir o nosso estatuto, que atender pessoas de todos os sexos, religião, sem interferência na vida espiritual das pessoas. O que acontece é que as pessoas são convidadas a participar da assistência espiritual. Mas Luiz, eu comecei lá junto com Milton de Souza, isso há quase 25 anos atrás, né? Com esse trabalho. E ainda continua bastante gente. Muita gente. Aos sábados. E até nós estendemos os convites para aqueles que quiserem trabalhar, que não tem tempo durante a semana, vá no sábado. Procurar o seu Milton de Souza, conversa com ele, se encaixe lá no trabalho. São grupos de várias casas espíritas que vão. Eu fiquei 6 anos lá no início, né? Hoje a gente vai ampliando o trabalho de assistência espiritual, não só de energização, por exemplo. A gente implantou o reiki. Toda segunda-feira tem um grupo de 30 pacientes que recebem o reiki. O reiki é o passe. Não tem nada a ver com a doutrina espírita. Não tem. Mas agora o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que a gente está aberto. Sim, né? Sim. Mas é um tratamento espiritual também. Não, né? Deixa de ser. É um tratamento espiritual. Não vou entrar nos detalhes, mas... Agora, Luiz, melhorou com atendimento espiritual os nossos doentes lá da clínica? Sempre há melhora. Sempre. Isso aí é claro que vai de pessoa para pessoa, de ser humano para ser humano, sempre há melhora. O que eu acredito muito na questão da saúde mental e da dependência química, isso é que eu vivencio, sinto, como eu falei pro Jorge, eu não sou médico para estar, não há uma medição, não tem um estudo científico, mas aqui da nossa observação, a gente observa que aqueles que fazem um reiki ou que fazem um tratamento espiritual, os pacientes ficam mais calmos, ficam mais tranquilos. Eu já tive vivência no hospital de médico chegar para mim e dizer assim: olha, toda a minha parte médica eu já fiz, não tenho mais o que fazer com esse paciente, agora é com vocês. Isso é um fato. Aí nós fizemos um trabalho de desobsessão, paciente que não melhorava por causa da depressão durante 15, 20 dias com medicação, depois de um trabalho de desobsessão, passou uma semana, o indivíduo teve alta e foi embora. Quer dizer, então eu acredito muito que o tratamento espiritual é para todo ser humano, claro, que aqueles que queiram estejam abertos para isso. Vai ter benefício. Mas, Luiz, eu nunca esqueço da experiência que nós tivemos lá no trabalho de desobsessão, de um doente que veio lá. A primeira vez que ele veio, ele não sabia nem o nome dele. É, nós, ele sentou muito ali e nós perguntamos seu nome. Não conseguia nem falar. Nós fizemos o tratamento naquela semana. Na outra semana ele veio, ele já sabia o nome. É, só fulano de tal. E falou o nome dele, mas não falou mais nada. Na terceira vez, ele, não, agora já estou bem, eu sou da cidade tal, da coisa tal. E nós perguntamos, será que está melhorando realmente as pessoas? Melhor. Na quarta vez, ele chegou e falou, ah, eu sou o fulano de tal, moro em tal cidade e tenho uma reclamação para fazer. Eu falei, pô, esse cara tá bom. Já melhorou bem, porque já veio fazer reclamação. É, uma coisa bem que eu acredito muito na área de saúde mental, uma coisa que a gente está acostumado dentro da doutrina espírita, é a reforma íntima. É. O indivíduo precisa se olhar, isso tanto na dependência química, como até na psiquiatria. Quando eu falo isso, as pessoas falam, mas o paciente psiquiátrico, ah, mas ele entende o que você está falando. É, a gente tem que acreditar no ser humano, de que ele é capaz, de que ele tem condições de se desenvolver. Você precisa oferecer para ele condições para que isso aconteça. É. Então, um trabalho de esclarecimento, um evangelho, uma vivência espiritual, temas que você possa discutir com ele, eles entendem, sim. E principalmente na dependência química. É, e é interessante que antigamente, quando nós começamos, havia uma certa resistência do próprio doente. Hoje parece que eles não vê a hora do pessoal chegar tem aos sábados. A grande maioria espera o trabalho de sábado para receber o tratamento espiritual. Tá? E a gente precisa tomar muito cuidado também, né, quando vai conversar com o paciente, porque eu já vi espírita dizer para paciente que ele foi não sei o que na outra encarnação, rainha, isso aí não pode, isso aí eu sou frontalmente contra. Não, aí tá certo. E aí, em vez de você estar ajudando o paciente, você está piorando a situação espiritual dele. Claro, a pessoa já está perturbada, né, mano? Eu entendo quando você vai conversar com qualquer pessoa, vai dar ouvido, vai dar atenção, vai conversar com ele. Isso permite com que ele coloque para fora aquilo que está angustiando. Tanto é que lá no hospital a gente implantou um trabalho chamado escuta terapêutica, que é para escutar o próprio paciente e o familiar. Tem um amigo meu, por exemplo, um amigão meu, que ele disse que ele teve internado. Quando ele teve internado, ele nem pensava o que ele era antes, ele pensava o que ele era agora, ele pensava que ele era Jesus Cristo mesmo. E ainda queria doutrinar todo mundo lá no hospital. Isso é um problema seríssimo. Isso não é só com o espiritismo, não, tem outras religiões também. E aí o que que acontece? Ele fala isso hoje pra gente, né? Fala abertamente de querer assim achar que era Jesus Cristo e querer doutrinar. Agora imagine se você, nesse tratamento, se você tem um ele não estava num hospital onde tinha atendimento espiritual, né? Era um atendimento, não tinha esse atendimento. Mas imagina a gente recebendo uma pessoa dessa e você... Você tem que rezar mesmo, igual o Chico Xavier falava, né? Assim, uma vez no Chico Xavier chegou a pessoa falando que era Cleópatra e tinha viajado o Brasil todinho para perguntar para ele, para ele confirmar para ela. Mas esse que é o grande problema, né? A gente sempre quer ser grandes personalidades. Exatamente. Então, mas essa pessoa que falava que era Jesus, teve um que falou, pera aí, você não é meu filho não. E apareceu Deus lá, né? Você vê. Então são. E outra coisa, você fica falando, a gente está falando assim num tom bem humorado, mas na realidade isso, isso é realidade, não é mentira, não é brincadeira, não, é realidade. A gente fala porque parece bem humorado, mas é verdade. Então o que que acontece? Imagine se no tratamento espiritual você for alimentar essas coisas. Não pode, não. Nós temos que. É, você sabe que muitas vezes o paciente entra em crise, está em crise. Qual que é o primeiro. A gente sabe que tem muito envolvimento espiritual na questão da crise, principalmente na esquizofrenia. O médico entra com a medicação para quê? Para cortar aquela ligação que existe espiritualmente falando, o paciente sair daquela faixa vibratória, para depois iniciar um tratamento. Aí vai entrar o TO, aí vai entrar o psicólogo, aí pode entrar o religioso com a sua atenção. Mas você também teve muita experiência adquirida através do CVV também, né? Também. Então, Mas vamos lá, Jorge. Tá não, eu queria hora... fazer um intervalo, porque nós já estamos demorando, né? Só para falar que o Renualdo já entrou duas vezes, nosso amigo Renualdo, lá de Cachoeira do Sul, está dizendo, Jorge, bom dia. Eu fiquei contente hoje só com a notícia dele aqui, ó. Bom dia, Jorge, Rui, Rodrigo, ilustre entrevistado, né? Que é o nosso irmão Luiz Carlos. Após dias de muito frio e nublado, Porto Alegre amanhece hoje com sol e a temperatura ficando mais agradável. Que bom. Eu já vou ficando mais alegre quando a temperatura vai subindo, né? Ah, daqui a pouco ele fala pra ele gente, fala, ele não colocou, né? É porque aqui nós estamos com 23 graus. Aí ele já fala aqui, aqui em Porto Alegre, por muitos anos, funcionou junto ao Hospital Espírita um trabalho espiritual paralelo, né, com resultados excelentes. Né? Se não estou enganado, que começou a pometria também com médico psiquiatra que dirigia esse trabalho. Esse médico, que não me lembro o nome, no doutor momento, Lacerda, escreveu vários livros a respeito desse trabalho. É o doutor Lacerda, que é o criador da apometria. Diga, Luiz. Não, ele não é o criador. Não? Não. Ele não é o criador. Ele foi aquele que difundiu aqui a apometria no Brasil, né? Aqui no Brasil. Porque legal. A apometria, ela vem de um país da América Central, aí, não sei se é da Guatemala. Era um médico que veio aqui para o Brasil e passou, porque eu fiz o curso com o doutor Lacerda aqui em São José dos Campos. Eu não sei se o Luiz participou. Não participei. Eu participei com ele aqui dos dois cursos que ele fez aqui em São José dos Campos de apometria. Você ia falar alguma coisa? Eu só queria dizer assim, você estava falando com esse senhor lá do Sul, eu me lembrei de uma coisa. Se alguém quiser se aprofundar um pouco mais nessa área... Tem um site, se você colocar no Google, Unespírito, é do Dr. Sérgio Felipe. Legal. Dr. Sérgio Felipe é um médico espírita, pesquisador da mediunidade, em paciente portador de transtorno mental. Tem muitas palestras dele gravadas, que vai esclarecer bastante sobre o assunto. Ele é médico psiquiatra. Um estudioso da glândula pineal, né? Isso, exatamente. E nós vamos trazer ele um dia aqui ainda, se Deus quiser, que é através do Luiz, mas... nós podemos trazer, viu? Porque o Luiz tem muita amizade com ele. Isso, é, Luiz. Luiz, você, na próxima vez que você conversar com ele, já tenta lá agendar. Pode agendar. Porque eu sei que a agenda dele é para daqui a um ano, difícil, dois anos, sei lá. É muito mas já difícil. Pode agendar e falar, ó, já está agendado com o doutor, né, Luiz. Eu vejo muito as entrevistas dele e também... Então ele explica muito bem da questão da medicação, como ela atua, como ela alivia, depois entra a questão do trabalho espiritual. Ele tem muitos casos explicando de pessoas que chegaram no consultório dele se falando, ah, eu sou esquizofrênico. E ele diz assim, se não for. Aí a pessoa perguntou para ele, existe outra possibilidade? Ele falou, existe. Aí foi descobrir que o indivíduo tinha mediunidade. Não estou falando que isso é geral. Exatamente. São casos de estudo, de pesquisa, que ele faz isso com muito critério. Mas uma coisa não tem dúvida, Luiz, que muita gente vai parar no hospital psiquiátrico por insistência em não procurar um tratamento espiritual. Aí eu posso falar por mim também. Quando eu vi um médico conversando, fazendo uma palestra sobre esquizofrenia, eu disse para o médico assim, fala, mas isso é mediunidade, depois eu gostaria de conversar com o senhor a respeito. Que muitas pessoas, por falta de esclarecimento, de conhecimento, acaba sendo taxado como doente psiquiátrico, quando na realidade ele tem a mediunidade. Isso. Vamos lá no intervalo comercial. E primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos tocar a música da Célia Tomlin aqui, médico de homens e de almas, já que nós estamos falando em saúde. Desde tenra idade ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado nosso mestre amado com tal devoção. Mesmo sem ter visto iluminado Cristo, foi para ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura de necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todo o casebre que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Com rogos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava, o povo aclamava, chamando de santo. Pois em cada canto em que se encontrava, falava em Jesus. Enxugava o pranto com seu meigo encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo, seu sublime exemplo é lição pro porvir. Pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno de olhar sereno e aura sideral, que chegou do espaço vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É um permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homem e de almas. É Lucas, é Lucano, médico de homens, médico de almas. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música. Vocês ouviram aí Célia Tômbrico no CD Alvorada Nova, Médico de Homens e de Almas. São 8:54. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos com o nosso querido amigo Luiz Carlos Piagno com o tema Atendimentos Espirituais na Saúde Mental. Entre em contato conosco para fazer pergunta, para responder a pergunta que nós fizemos e também a concorrer para 4 convites para a peça Um Homem do Outro Mundo no dia 28 de agosto, para concorrer também a 2 livros espíritas com encarte de 2 DVDs com Carlos Baccelli falando sobre, como é que é mesmo, Jorge? Um morto falando ao vivo. Um morto falando ao vivo, que é justamente a entrevista feita pelo Nelson Borges com o Baccelli, nosso companheiro lá de Uberaba. Isso é uma série, viu? É uma série de programas. Esse é o segundo. Eles estão fazendo várias perguntas. Isso. Eles colocam e não é enjoativo porque também não demora muito. Então ele faz ali umas 5-6 perguntas ali e depois já deixa a outra para outro programa. Está muito bacana a formatação lá que eles colocaram para essas perguntas. É, Luiz, o nosso amigo Luiz Carlos também está perguntando. Outro Luiz Carlos Forcato, grande amigo. Né? É. Ele está perguntando, ele está falando que o acompanhamento espiritual na doença mental é tão importante que não pode ser descartada. Descartar o acompanhamento espiritual no tratamento de doença mental é fazer apenas 10% do trabalho. Aliás, já se vê no mundo inteiro movimentos de acompanhamento espiritual em todos os tratamentos de medicina. O que existe hoje é uma pesquisa dos médicos mostrando que o trabalho da religiosidade em hospitais e para pessoas que têm uma fé, que têm uma religião, 85% dessas pessoas conseguem seguir de uma forma mais disciplinada, mais regrada às orientações médicas. Toma o remédio na hora certa, vivem com mais otimismo, com mais alegria, enfim, tem mais disciplina no tratamento. Enquanto que outros que não têm um conhecimento de religiosidade, de espiritualidade, a estatística mostra que o tratamento é mais difícil, que a pessoa é indisciplinada, não acredita. Uhum. Isso são estudos assim bem gerais. Né? E também tem uma coisa que talvez... É indispensável que leve otimismo, que leve esperança, que leve acolhimento para as pessoas que estão num momento difícil de dor. E tem muita pessoa que entra ali, é muito orgulhoso, que não quer aceitar, acha que está bom, que os familiares é que estão doentes. Mas isso é uma coisa muito interessante que a gente observa. A gente nem percebe isso, a questão do orgulho, do egoísmo, nem percebe. A gente percebe que a família acaba adoecendo junto com o paciente, porque ela se sente culpada, ela acha que ela que é responsável pela doença, e não é assim. Né? Tem uma somatória de coisas que acontecem na vida das pessoas que acabam desenvolvendo o transtorno mental, a doença mental, a depressão, a ansiedade, e aí vai lá para o transtorno bipolar, que depois eu gostaria de falar que o Dr. Tadeu, que é o nosso médico clínico, vai fazer uma palestra na nossa festa, na nossa comemoração dos 41 anos. Que quando ele vai será, Luiz? Eu vou divulgar aqui, dia 29 de agosto. Ah, 29 de agosto? É. Ele vai falar sobre o transtorno bipolar, aspectos diagnósticos e tratamento. Então é um médico falando sobre o assunto. Agora a gente sabe que com assistência espiritual, com energização, com passe, com reiki, essas pessoas vão se acalmando. Vão se aquietando. É, só pra gente, daqui a pouco a gente fica explorando você, falando, chega no final, você acaba nem falando, a gente não convida as pessoas direito. Onde vai ser a palestra? Nós vamos ter, o Francisco Caju esse ano completou 41 anos de existência, dia 12 de agosto. Tá. E nós vamos fazer um evento no Sindicato do Comércio Varejista de São José dos Campos, ali na 9 de julho. A 9 de julho, né? Isso. Vai ser no dia 29 de agosto, como eu falei. Vai começar às 19h e vai ter às 21 horas. Uhum. Então, nós vamos ter uma abertura, falando um pouquinho da instituição. Aí nós vamos estar lançando lá uma nova apresentação da identidade da instituição, identidade visual, que é o Sérgio que vai estar falando, que é um voluntário nosso, da Zoom Design. Ele é uma pessoa que colabora gratuitamente com a gente. E depois nós teremos a apresentação do Coral Cantares, da PVE e da Embraer. Aí o Dr. Tadeu, que é o nosso diretor técnico, ele vai estar falando sobre transtorno bipolar, aspectos diagnósticos e tratamento. E depois do Dr. Tadeu, nós teremos o Carlos Abranches, que vai falar da arte, a arte de não adoecer. Que acho que está tudo ligado com a questão da... Isso, que horas? Começa às 19h e vai até às 21h. E dia 29 é quinta-feira. Quinta-feira. Isso, bacana. Então, estão convidados. E aqueles que quiserem participar, podem se inscrever, porque o espaço lá é pequeno. Eu tenho secretaria@franciscajulia.org.br ou pelo telefone 3944-9093. Eu vou repetir: secretaria@franciscajulia.org.br ou no fone 3944-9093. Faz inscrições lá. Legal. Luiz. A nossa ouvinte aqui, a nossa amiga Isa Evangelista, ela está dando um bom dia a todos e ela está perguntando como se diferencia um problema unicamente espiritual de um problema somente físico, ou se ambos estão sempre um ligado ao outro. Está mandando um abraço a todos. Eu entendo que sempre tá ligado um ao outro. Eu costumo dizer assim, ó, quando a gente faz o curso de mediunidade, a gente precisa observar o que nós queremos e o que vem até a gente. De repente começa a vir aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que eu não quero. Então, aí eu começo a acreditar que aí tem alguma coisa espiritual que a gente precisa estar atento, vigilante, para não deixar isso se agravar. Como as pessoas não têm esclarecimento, acaba achando que é dele, que é ele que está com aquela irritação e só vai descobrir isso muito na frente. Então, acho que a observação, a atenção daquilo que eu sinto, daquilo que eu quero, daquilo que está acontecendo de diferente. Eu sempre procuro me avaliar e ver as coisas dessa forma. Inclusive, isso que eu estou falando, Se a gente pegar o livro Mediunidade do comandante Edgar Armon, nesse livro está esclarecendo isso. É no sentido da gente se observar. Se observar está bem, principalmente quem tem a sensibilidade, principalmente quem tem algum tipo de sensibilidade, que em qualquer lugar, em qualquer situação, acaba percebendo, sentindo o ambiente onde está. É dessa forma que eu consigo enxergar, diferenciar do que é físico, porque tem um momento que a gente fica irritado pelo estresse, pela correria, então não pode dizer que é tudo espiritual. Mas muita atenção, eu acho que isso ajuda bastante. Ainda mais quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, começa a fazer um curso, tudo quanto é mosquito que passa do lado, a pessoa já pensa que é um espírito. É, a gente, infelizmente, o espírita tem mania de dizer que é tudo espiritual. E não é, a gente precisa se observar. É claro que dependendo do meu comportamento, da minha maneira de ser, eu atraí ou não, né? Bacana. Olha só, o Maurício Tomé também está fazendo uma pergunta aqui, Luiz, eu não sei. Um abraço para o Maurício. Ele usou uma terminologia aqui, um nome aqui, que eu pessoalmente não conheço, né? Está dando um bom dia a todos. Ele diz assim: a deficiência de dopamina no cérebro pode ser tratada de forma espiritual? O que que é dopamina? Eu não sei, você sabe? Aí eu preferia que o médico respondesse isso. Isso, então faz o seguinte, Maurício. Vai lá no... Manda dizer pra gente o que que é dopamina aí, que às vezes a gente pode até saber, porque eu prefiro não entrar. Deve ser algum tipo de vitamina, sei lá, que não tem no cérebro, alguma coisa assim que... Eu já ouvi falar, mas eu prefiro não. Pra gente não falar besteira, não. Né? Então, não, se você puder falar daquilo que eu sinto, porque eu tenho convicção que eu não tenho. Jorge, a Estalina, que é a nossa grande ouvinte, Estalina Almeida, que é voluntária do CVV, ela manda abraço para todos do programa, em especial ao amigo Luiz. Ok. Então, a Estalina, veja. Um abração para ela também. A Patrícia Félix está dando um bom dia a todos, em especial ao Jorge Reis. Obrigado, Patrícia. Na sexta-feira que nós nos conhecemos pessoalmente lá no Paulo de Tarso, num dia muito especial para elas, que foi o primeiro exame espiritual da 27ª turma de aprendizes do Evangelho da Casa. O Luiz Carlos também estava lá, participando lá da Câmara do Exame Espiritual. Foi uma experiência muito emocionante, com fundo musical marcante do Jorge. Obrigado de coração, abraços fraternos. Me coloquem no sorteio. Coloca aí a Patrícia Félix no sorteio, viu? Legal. Mas qual sorteio, Jorge? Sorteio do livro ou do ingresso, todos os dois. Ela concorre em tudo aí, pode pôr, né? Porque nós temos dois livros com encartes dos DVDs do programa Visão Espírita, lá com a entrevista do Dr. Inácio Ferreira, um morto falando ao vivo, e nós temos quatro ingressos para o teatro Um Homem do Outro Mundo. Dia 28, quarta-feira. Isso, vamos aproveitar e colocar o nosso momento Giga Vale? O nosso momento Giga Vale hoje está no Momento Espírita número 13, Momento Espírita, que vocês podem encontrar lá na Livraria Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, 232. E o tema hoje é A Casa Mental. A Casa Mental. Nossa mente é como uma casa. Pode ser grandiosa ou pequenina, suja ou cuidadosamente limpa. Depende de nós. Você já observou como agimos com relação aos pensamentos que cultivamos? Em geral, não temos com a mente o cuidado que costumamos dispensar aos ambientes em que vivemos ou trabalhamos. Quem pensaria em deixar sua casa ou escritório cheio de sujeira, acumulando lixo ou tomado por ratos e insetos? Certamente ninguém. No entanto, com a casa mental somos menos atenciosos. É que permitimos que pensamentos infelizes e maus sentimentos encontrem morada em nosso coração. E como fazemos isso? Agimos assim quando permitimos que tenham livre acesso às nossas mentes os pensamentos de revolta, inveja, ciúme, ódio. Ou quando cultivamos desejo de vingança, rancor e infelicidade. Nesses momentos é como se enchêssemos de sujeira a mente. Uma pesada camada de pó cobre a alegria e impede que estejamos em paz. Além da angústia que traz, a mente atormentada influencia diretamente o corpo, acarretando doenças e sofrimentos desnecessários. E pior, contribui para o isolamento. Sim,

angustiando e dizendo que ninguém ama a gente, que ninguém gosta da gente. Tem aquela musiquinha antiga de dor de cotovelo, né? Que ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém me quer. Mas isso são vícios emocionais que a gente tem, que a gente precisa combater. E o que acontece com isso? As pessoas acabam se isolando por causa do orgulho, por causa do egoísmo. Tá? Aí eu lembrei de uma colocação do Divaldo Franco, num CD que eu ouvi do Divaldo, que ele diz assim, que para a gente deixar de ser solitário, seja solidário. Quer dizer, muda o foco. Vai procurar fazer alguma coisa, vai fazer, eu sei que é. Só mudar o T pelo D. A gente fala que é só mudar, só virar, não é tão fácil. A gente está num processo, a gente está num processo de descoberta. Isso é observação. A gente vai se observando para mudar essa atitude mental, para que esse porão, aquelas coisas que são, aquelas experiências mais dolorosas sejam retiradas, e toda vez que ele aflorar com o tempo, quando ele aflorar no presente, a gente vai ter uma sensação diferente. Então são experiências do passado, são aprendizados que a gente vem combatendo, mas precisa ser feito isso com planejamento, com atenção, com disciplina, com disposição, de se reconhecer e muito importante também que ele coloca aí na casa mental, se perdoar. A gente geralmente se cobra e se pune muito. Acho que a gente tem que se conscientizar de quem somos e o que queremos ser. Sem punição, fazer a nossa reforma íntima com disciplina, com rigor, mas sem se punir. Uhum. Eu acho que aí a gente vai trabalhando nosso sentimento, melhorando a nossa saúde mental, vivendo a vida com mais alegria, com mais otimismo. Outra coisa também, nós também, às vezes, Luiz, na doutrina, as pessoas elas acabam colocando uma rigorosidade dentro dos movimentos, digamos assim, que são diferentes do que a doutrina diz para nós. Né? Uma coisa que eu vejo muito importante em cima do que você está dizendo, ô Jorge, nós somos responsáveis pelo que fazemos e pelo que deixamos de fazer. Uhum. Tá? Esse rigor, essa atenção tem que ser nossa, não é de fora para dentro. Uhum. É de dentro para fora, com a gente mesmo. Uhum. Porque cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos, uhum. Nós somos herdeiros da gente. E melhor. Cabe a nós. E outra coisa importante, uhum. Que você está falando, me veio à mente, uhum. Também. Está em grupo, sabe? O grupo, uhum. Se apoia, o grupo se ajuda. Aí, eu lembrei da escola de aprendiz, não dá para fugir. Uhum. Eu estou lá no exercício de vida plena, numa conversa dentro da escola. Eu estou ouvindo o que o Rui fala, ele ouve o que eu falo, que a colega, uhum. Fala. E a gente, uhum. Vai ajudando o outro, complementando, né? Complementando e mudando a nossa atitude, mudando o nosso sentimento, porque a gente começa a fazer uma reflexão para depois ter uma ação diferente. Desculpa, eu fico interrompendo você. Para seguir o raciocínio, nós passamos o tempo todo falando em transformação moral e reforma íntima. Isso. Só que você não reforma uma coisa que não existe, você só reforma alguma coisa que já existe. Então ela tem que ser de dentro para fora, né? Não tem jeito de ser de fora para dentro. E outra coisa que eu costumo brincar, uhum. Também, fazer reforma é dar muito trabalho. Exatamente. Então muito fazer alguma coisa nova. Muito mais trabalho que construir. Joga, quando a gente vai reformar a casa, vamos só pintar a parede, daqui a pouco descobre o cano, o azulejo que está caindo, reforma aí mais ou menos, então faz um negócio novo, quem, uhum. Que eu quero ser? Qual é esse homem novo que eu quero ser? E persegue nessa direção. Eu lembro quando eu entrei na doutrina espírita, quando eu comecei eu tinha muito interesse na espiritualidade, né? Nos livros espíritas, já lia bastante, aí procurei uma casa espírita para começar a frequentar, mas fui bastante orgulhoso quando eu cheguei lá, quando a pessoa, o entrevistador perguntou, você... Assim, você gostaria de alguma coisa? Okay? Você está passando algum problema? Eu falei, não, eu só estou aqui para poder aprender. Eu não tenho nada. Sou o cara, assim, estou aqui por causa que eu quero me aprender. Estou vindo pelo amor, né? Tal. Aí começou a reforma, né? Aí começou a cair tudo, as paredes. Você me faz lembrar de um grande amigo. Ele dizia assim, que como é que ele falava? Eu tenho aquele orgulho evangélico, né? Eu tenho orgulho de ser humilde. Humilde, ele sempre brinca. Outra coisa que eu anotei em cima dessa mensagem é uma constante autoanálise. Pra gente mudar o sentimento, pensamento é autoanálise. Uhum. Sabe aquela história do Santo Agostinho? Todo dia, 10 minutinhos, uhum. De reflexão. Isso. Vamos fechar o nosso momento de Gavale? Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje desenvolvendo o tema Atendimentos Espirituais na Saúde Mental, com o nosso irmão Luiz Carlos Piagno, que é o diretor-geral da Eu sempre erro o nome. É Hospital Francisca Júlia. Que antigamente era Clínica de Repouso. Deixa eu colocar para vocês. Hoje nós chamamos de CVV Francisca Júlia. CVV Francisca Júlia? É. Por quê? Nós não somos só hospital. Além do hospital, nós temos ambulatório de saúde mental para criança e adolescente, para adulto. Temos um serviço residencial terapêutico para pessoas portadoras de transtorno mental que não precisam estar internado. Então nós tiramos o CVV Francisca Júlia tem vários serviços, não é só internação. Além da internação, tem os serviços ambulatoriais e residência terapêutica. É, porque antigamente era Clínica de Repouso. Começou no início. Só saía lá para descansar. Não. É? Depois houve mudança, é claro que isso é um processo, à medida que o trabalho vai acontecendo, a gente vai revisando valores, vai revisando missão, sabe? E aí a gente vai atualizando. E hoje nós chamamos de CVV Francisca Júlia. E o que é o CVV Francisca Júlia? É internação de transtorno mental e dependência química, repito, ambulatório, infanto, juvenil e adulto, e o serviço residencial terapêutico. E quantos internos nós temos lá? Tá, nós temos pacientes? 147 leitos para o SUS e 22 leitos para atendimento de particular e convênio. Particulares. E nos ambulatórios nós atendemos em torno de 150 consultas em cada ambulatório por dia. Essa... E na residência terapêutica nós temos 65 pessoas que, se não tivesse essa residência, estariam no hospital. E hoje eles têm uma vida muito melhor, integrada à sociedade, dentro do serviço residencial. Você havia me falado, viu Luiz, a respeito daquelas pessoas que estão nas casas, que nem ali na Vila Maria, eu sempre passo em frente a uma casa. Quantas casas vocês têm e qual o objetivo daquela casa? Nós temos 8 casas chamadas Serviço Residencial Terapêutico. E nessas casas nós temos 65 pessoas assistidas, são casas espalhadas pelo município. Objetivo, essas pessoas não precisam estar internadas em hospital de psiquiatria, de saúde mental. São pessoas que não têm referência familiar, não têm família. A família esqueceu. E o objetivo é a reinserção social dessas pessoas na sociedade. Tem muitos que a família esqueceu e lá não tem muitas pessoas que chegaram para a gente e veio pela saúde mental, pela unidade de pronto atendimento, e vão lá para o hospital, não tem referência familiar, são encontrados muitos deles na Dutra, enfim. E hoje eles têm uma casa, hoje eles têm uma referência, hoje... Pessoas que antigamente não conseguiam ir no supermercado, na padaria, hoje eles voltaram a ter uma vida social normal. Fazem suas compras, vão na, tem uma parceria com a Fundação Cultural, participam das atividades na Fundação Cultural. Departamento de Esporte da Prefeitura, eles vão participar de natação, praticam vôlei, enfim. Estão reinseridas na sociedade. E quanto que eles pagam para isso? Nós temos um contrato, né, com o município hoje. E nós temos R$42 a diária por paciente dia dessas residências. Dá para a gente fazer o trabalho sem problema com esse valor. Então a residência terapêutica dá para fazer o trabalho. Dá para fazer esse trabalho. Dá. É que é um trabalho que muitas pessoas não sabem, né? Que tem muita gente que foi esquecido lá na... Foi. Na nós clínica. Temos mais 52 pacientes que estão no hospital, no Lar Abrigado, né? Que tem 85%, 90% deles dá para estar numa residência terapêutica. É o nosso esforço agora de desospitalização. Eles saírem do hospital e ir para essas residências. Só uma coisa que eu queria colocar. Tudo isso que eu estou falando, do Centro de Valorização da Vida, do CVV Francisca Júlia, começou numa escola de aprendizes do Evangelho. Foram alunos da turma do comandante Edgar Armon, que foi o dirigente da turma. Em 1962, na década de 60, eu não lembro exatamente o ano. Esses alunos terminaram a escola de aprendizes e receberam do comandante um envelope dizendo que quem quisesse fazer um trabalho para a sociedade, dentro do envelope tinha trabalho. Você imagina os alunos da escola recebendo envelope, aquele espargo, né? Não dá para chegar... Pensando que é algum diploma, alguma coisa. Aí recebeu lá as estatísticas sobre os suicídios que aconteciam na cidade de São Paulo já na década de 60. E aí surgiu então, o primeiro trabalho foi a campanha de valorização da vida, na que década é de 60. CVV, né? Que é o CVV. Que é o modelo que vocês, que foi tirado do modelo americano, inglês? Inglês, né? Dos Samaritanos de Londres. Mas nunca tiveram contato, até que um dia tiveram em contato, já que foi conhecer o pessoal na Inglaterra, e viu que eles faziam as mesmas coisas, que aquelas coisas que acontecem, entre aspas, né? Que nós espíritas não aceitamos. E isso, né? Eles faziam as mesmas coisas, tinham as mesmas fichas, o mesmo tipo de trabalho, de filosofia que a gente tinha aqui no Brasil sem nunca ter conversado. Só que a religião deles era... Eles eram pastor, o reverendo Ted Vara, quando começou o trabalho na Inglaterra, era um pastor anglicano. Anglicano. Então a gente vê que para ajudar os outros não tem como religiosa. Não tem bandeira religiosa. É importante, eu vim até no carro pensando nisso, importante é a fraternidade. A gente tem que ser solidário e fraterno com as pessoas. Mas e você, lá na clínica, de vez em quando encontra alguma resistência de outras religiões que acham que lá é a casa do demônio? Lá Não, nunca vivenciei isso, não. Não? Não. Mas as pessoas vão lá com tranquilidade, não, não tem aquele preconceito, não. Assim, a tendência espírita, porque não é uma casa espírita. Não é. É que são os grupos de espíritas que vão lá fazer o trabalho, mas não é, não tem a bandeira. Nós trabalhamos lá na instituição dentro de uma postura humanista, que é o que o CVV desenvolve, quer dizer, receber as pessoas com respeito por elas, nem podia ser de outra forma, valorizando a vida. E dando oportunidade para que elas façam tratamento. Esse valorizando a vida, eu vejo que vocês têm muito o Carl Rogers, que ele... Não, o Carl Rogers foi... A gente não é rogeriano, o CVV não é rogeriano. É. O CVV desenvolveu a sua própria filosofia de trabalho. Muitas coisas que leu desse psicólogo Rogers, que ele tem uma postura não diretiva, centrada na pessoa, tá? Ajudou o CVV, mas ele não é... O CVV não é rogeriano. Ah, sim. Então, Rui... Só para colocar em dia aqui os nossos pontos, aos nossos ouvintes aqui. E quem entrou conosco no Facebook foi o nosso irmão Ari Rangel, o médium Ari Rangel, lá da cidade de Tremembé. Né? Um grande abraço para Ari Rangel. E ele lembra aqui para a gente, Rui, o seguinte: no dia 10 de junho, no dia 11 de junho de 2010, ele esteve conosco no programa e ele recebeu alguns sonetos ali no programa. E um dos sonetos era de Francisca Júlia. Sim, que ele nem sabia quem era, né? É, exatamente. Ele nem conhecia e recebeu esse soneto que eu vou repetir aqui para vocês. Nós temos uma outra coisa mais importante. Nós temos a Márcia Rufalo, que ela justamente interpretava Francisca ou interpreta a Francisca Júlia, e ela esteve no nosso programa. Naquele dia. Naquele dia, e ela quando sentou para falar sobre o trabalho que ela faz, que é um trabalho voluntário para ajudar as pessoas, né? Nós falamos, olha, tem uma mensagem aqui da Francisca Júlia, acho que é para você, né? Porque ela que se caracteriza, né? Já fez vários trabalhos para a Francisca Júlia, caracterizada de Francisca Júlia, né? Isso. Vou falar, repetir o soneto aqui para vocês, que diz assim: nas ondas da estação do amor, a caridade fulge qual sol de imperecível esperança. De lá em lá, a crística mensagem alcança os corações sintonizados com a verdade. E ao delbar de nova era humanidade, suavemente ouve a palavra pura e mansa, sem atavismos da doutrina que ainda avança por denodadas mãos e em gestos de bondade. A insofismável fé a se espairar depressa e a prelibar deste porvir que já começa aqui na terra a luz da regeneração. É o Espiritismo, prometido por Jesus, a boa nova rediviva que reluz o alvorecer de um novo tempo em construção. Francisca Júlia. Eu sei dizer que a Márcia quase que ela desmaia lá com a mensagem trazida para ela, que estava com a gente lá no programa, né? Manda o soneto pra gente. Isso, tá aqui no Facebook, Luiz. Você tem. Só entrar no Face aqui do programa que o Ari já postou aqui. Tá bom. Aqui no programa, né? Tá, obrigado. E se você tiver com pendrive, eu copio pra você agora também aqui, daqui a pouco. Né? Tá aqui na pagininha aqui, a gente manda ver. Vamos fazer um intervalo comercial? Para tocar uma música, é isso? Vamos tocar uma música. A música, esse mês nós estamos completando, nós temos aqui o aniversário de Bezerra de Menezes, dia 29 de agosto, e nós vamos tocar uma música aqui, na voz da Célia Tombre também, em homenagem a Bezerra de Menezes, e a música é Hino a Bezerra de Menezes.

da CVV, da Clínica CVV Francisca Júlia. Entre em contato conosco para participarem dos sorteios de 4 convites para a peça Um Homem do Outro Mundo, 2 livros e 2 DVDs com encarte dos livros de Carlos Baccelli. Jorge, nós temos aqui a Lucimara de Taubaté. A importância do uso de florais ou é uma fuga para não enfrentar o problema psiquiátrico? Qual a opinião a respeito do uso de florais? Eu entendo que tudo que é feito com critério médico, orientação médica, é positivo. Desde que venha para ajudar o ser humano, isso é positivo. Sem gerar dependência, né? Uhum. Mas eu acho positivo. Homeopatia, floral, os remédios, as medicações que alopatas que são dadas, é tudo para beneficiar. A questão é que às vezes as pessoas acabam virando dependente. É até o placebo, né? Que às vezes eu lembro minha mãe detestava remédio. Eu não queria tomar remédio, mas eu tinha meu tio que era farmacêutico. E ela, não quero tomar remédio nenhum. E minha mãe era muito instável emocional, né? Então ele fez uma pastilha lá, ele fazia os, ele era manipulador, manipulou um remédio que não tinha nada, só tinha farinha. E ela tomava remédio como ela gostava, porque ele era meu tio e também porque não tinha gosto nenhum do remédio. Uhum. E ela se curou tomando remédio sem nenhuma substância. Eu entendo que toda questão, todo e qualquer tipo de situação, procura um profissional responsável, sim, competente, que possa nos ajudar, entendeu? E tanto é que na casa espírita, quando a gente faz o trabalho de assistência espiritual, o que tem lá na nossa ficha? O tratamento, sim, espiritual não dispensa o tratamento médico. Então procura um médico. É aquilo que eu falei atrás também. Se a pessoa é disciplinada, se procura se melhorar, muda sentimento, pensamento, ela melhora. E quase não fica doente, né? Quase não fica. Às vezes a gente fica doente, a pressão sobe um pouco por causa do desequilíbrio da gente. Nós temos aqui a Regina Vilhena, que também é nossa ouvinte assídua do nosso programa. Parabeniza o trabalho da Francisca Júlia e o tema está muito interessante. E é realmente importante no auxílio à recuperação do paciente. Manda abraço para todos. Agradeço. Um bom dia para você, viu, Regina? E o Luiz Carlos está agradecendo pelo seu interesse pela Francisca Júlia. O Liraço está entrando aqui no Facebook, chamando a nossa atenção pelo seguinte: quando a gente falar telefone, falar local das palestras, a gente não esquecer de falar a cidade e falar o DDD, porque o programa passa no mundo todo, né? É. E principalmente na a Rádio Espírita, que transmite o nosso programa, a Rádio Espírita vai para o mundo todo. Então, a gente não fala o DDD e esquece dessas coisas. Liraço, vamos prestar mais atenção. Só que você sabe que assim, burro velho para aprender é mais complicado, como né? Que é? Porque, o uso do cachimbo. Esse negócio de falar o DDD, todas as vezes que eu falo o telefone, o Rui fala para mim: Jorge, você não falou o DDD. Você vê? Não é? A chamada de atenção vem de todos os lados aqui. Né? Mas já precisamos aprender a ouvir, né? Uhum. Então tá aí, o Liral, é o nosso DDD aqui é 12. E o nosso telefone para contato, Jorge? É 3206-4534, 3206-4537, DDD 12. Todas as palestras que foram faladas hoje até agora é aqui em São José dos Campos, São Paulo. No estado de São Paulo. Estado de São Paulo, No Vale do Paraíba. Isso. Rui, vamos só fazer um comentário aqui, algumas pessoas ainda entrando aqui falando. A Ana Cláudia Laranjeira, ela postou sobre a pergunta que nós tínhamos feito, né? Ana, só falar para a Ana que a pergunta que a gente tinha feito era assim, muito mais dirigida aos hospitais, né? Os hospitais psiquiátricos, por exemplo, deveriam ter o tratamento espiritual, né? Mas ela respondeu aqui também, vamos falar um pouco do que ela disse, que ela disse que sem dúvidas é fundamental a importância. Aí ela está falando mais dirigido à casa espírita, dizendo que numa casa de Umbanda, um amigo dela conhecido estava com um estágio bem avançado em drogas e lá no tratamento espiritual na casa ele conseguiu se recuperar. E também em casas espíritas também, quando tem esse trabalho dirigido para drogas e para bebida, para álcool, né? Essas coisas também. As pessoas identificam lá, talvez doutrina, afasta o obsessor e E consegue ajudar. Você quer falar alguma coisa, Luiz? Eu quero dizer que o grande problema que nós vivemos na sociedade hoje é a questão da dependência química. E tudo que se puder fazer para ajudar as pessoas portadoras da doença, da dependência química, deve ser feito. O Centro Espírita tem um papel importantíssimo nisso. Exatamente. Inclusive, o que nós estávamos com a propaganda que nós fizemos aí agora da 15ª jornada aí da valorização da vida, é exatamente o trabalho deles lá, é desse, né, Rui? Esse trabalho deles, esse grupo aqui, é o Projeto Cura-te, valorizando Projeto a vida. É o Projeto Cura-te. Que trabalha exatamente com problemas de adicção dentro da Casa Espírita. Parece-me que tem na COAL e tem aqui no Divino Mestre e lá em Jacareí, segunda-feira. Vânia está dizendo, bom dia a todos, com certeza o tratamento espiritual é fundamental para a recuperação de nossos irmãos. Abraço da Vânia, um grande abraço também, né, para Vânia. O Rodrigo também comentou, o Rodrigo, nosso Rodrigo, lá pelo celular dele, onde ele está escutando, já disse. Ele disse, eu acho que sim, principalmente no tratamento de doenças mentais, pois muitas delas nascem no espírito, passam para o perispírito e depois para o físico. Nesse caso é importante um tratamento espiritual, psicológico e psiquiátrico. O Roberto Wagner ligou, mandando um grande abraço para Luiz Carlos, dizendo que tem uma grande admiração pelo trabalho da Francisca Júlia. Eu agradeço o Roberto Wagner, companheiro nosso, trabalhamos juntos no CDV. Quero deixar um grande abraço para ele, também tenho uma admiração muito grande por ele, gosto muito do Roberto Wagner. E ontem eu participei do programa dele, que era com a doutora Pérola, falando sobre os idosos, né? Então, nós temos muita coisa para fazer para os idosos, né? Bastante. A gente vê, a sociedade tem uma responsabilidade muito grande também com os idosos. Outro dia uma pessoa perguntou, o senhor não paga ônibus? Falei, não. Então, o senhor não pode reclamar dos ônibus. Falei, por que eu não posso reclamar? Quer dizer que o imposto que eu pago, porque a passagem que os idosos utilizam não são de graça. É justamente do trabalho dele, até dá a impressão que idoso não come, não bebe, não gasta. E a contribuição que ele deu para o crescimento da sociedade, justamente. Você pôr tudo isso na balança, não é? Tem um pessoal que acha que o idoso já não produz mais nada. Lei do engano, ainda mais hoje. Hoje exercício aí mental, trabalhando, servindo, contribuindo com a sua experiência. Então a gente vê que não é bem assim. E as pessoas esquecem que um dia, se chegar, serão idosos também. Tem pessoas que chegam para mim, mas começa a falar do idoso, fala, meu amigo, você vai ter sorte se você chegar à idade que eu tenho, viu? Porque se você começar com essa mentalidade do jeito que você tem aqui, você vai ficar pelo meio do caminho, né? Todas as pessoas merecem o nosso respeito. Sim. O idoso, eu diria, especialmente. É que nós já passamos doente, Rui. Já entramos no ENTA. No ENTA? Faz tempo. É aquele que a gente... Não, a única coisa que eu fico bravo de ser idoso, que as pessoas acham que depois que a gente fica idoso, a gente fica imbecil, né? Fica bobão, né? Olha, se não tomar cuidado, tem muito... Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou falar. Pra tomar muito cuidado, tem um amigo que falava da teoria do armário. Às vezes tem idoso que tem que ser trancado no armário mesmo, porque ele estraga tudo que ele fez de bom na idade madura, entendeu? E fica babão. Fica babão. Mas tomar cuidado. Envelhecer com dignidade. Uma vez eu fui para a ninfa de uma turma, a menina veio me convidar para dançar. A menina, o senhor dança? Falei, dança. Mas o senhor dança? Falei, por quê? Quer dizer que a minha idade e no meu tempo a gente dançava do mesmo jeito, até melhor do que agora, né? Porque agora o pessoal não dança, o pessoal pula, né? Mas tá aí. Então nós temos aí um encontro de projeto de Vida Nova. Onde vai ser esse encontro? Um abraço para o pessoal de ontem que estiveram lá na Missionários da Luz, né? Com o encontro do projeto Vida Nova. Muita gente esteve lá. Um abraço para o Marinho e para o doutor Antônio Dias, que esteve lá, do Fábio, da Úrsula. Então, um abraço a todas essas pessoas que estão incentivando e procurando ajudar as pessoas com dependência química. Nós temos que lamentar a partida da Eigorina Cunha, né, Jorge? Isso, dona Eigorina. Com 90 anos, no dia 11 de agosto, ela desencarnou, deixando muita saudade, muita amigos, né? E um trabalho muito bonito lá em Sacramento. Exatamente. Você já fez entrevista com ela, já, né? Já, no programa Vivência Espírita do ano passado, nós fizemos entrevista lá com a dona Eigorina, né? Foi talvez Uma das últimas entrevistas feitas, né, com ela foi nós, do programa Visão Espírita, né? O Nelson Borges e a Rosana. As pessoas que foram sorteadas, ó, vamos lá. Ah, quem ganhou o livro? O livro com encarte do DVD do programa Visão Espírita. O primeiro livro foi para a Isa Evangelista. A Isa ganhou um livro. Deixa eu ver o outro livro aqui também, outro livro que o pessoal, em vez de passar separadinho, a Graça passou tudo misturado, aí eu tenho que ficar sorteando, separando aqui o negócio. O outro livro, Derli, da Vila Industrial. Derli, da Vila Industrial, ganhou outro livro. Vocês podem comparecer lá na Avenida Rui Barbosa 232, na livraria Casa do Caminho, a partir de segunda-feira, às 13 horas, com o nosso irmão Mário Vinhas, e retirar seu livro juntamente com o encarte do DVD do programa Visão Espírita. Não, Derli e a Isa. E o teatro, são quatro que nós sorteamos aqui, quatro ingressos. A Regina Vilhena ganhou uma, a Patrícia Félix ganhou outro, certo? Patrícia Félix. E a Elaine Cristina Ramos, outro. E o outro é a Fernanda Vilhena também ganhou o ingresso, lá do Bosque. Né? Vocês, o ingresso vai ser diferente, né, Rui? O ingresso vai ser... ela vai pegar na hora. Na hora, né? Na hora, eu deixarei com a Rose, que é uma que está coordenando esse trabalho, e ela já estará, inclusive, com... Só repetindo onde é que vai ser mesmo, no Teatro vai Municipal. Vai ser no dia 28, no Teatro Municipal, ali no Shopping Centro, na Rua Rubião Júnior. É, dia 28, às 20 horas, tá? Então, porque é um dia de semana, quarta-feira, então será às 20 horas, para que as pessoas possam... ir tranquilo, sair tranquilo. A peça demora uma hora e meia, né? Então às 9h30 o pessoal já estarão livres para vir para casa para descansar, né? Bacana. Olha só, vamos agradecendo a vocês nos ouvirem hoje, todas as pessoas que aqui entraram no Facebook conosco, participaram. Um grande abraço a todos. A nossa música final que nós vamos tocar vai ser a música Noites Traiçoeiras, com a Elizabeth Lacerda, nossa irmã Elizabeth Lacerda. E nós vamos, Rui, agradecendo seus agradecimentos, agradecendo ao pessoal que esteve aqui conosco hoje, e pedir para o Luiz fazer a nossa prece de encerramento. Eu só tenho que agradecer a Adriana Fernandes, que esteve aqui conosco, a Graça e o Dodô, que estiveram aqui. Esperamos que o Águia não chore agora com essas... como é que chama a música? Noites Traiçoeiras. Noites Traiçoeiras. Não, mas ele que já fez questão de colocar, era outra música, ele pediu, não dá pra colocar essa. Pra ele chorar mesmo. Puxa vida. Então vamos encerrando, agradecendo ao Luiz Piar que esteve aqui conosco e pedindo para que ele faça também a nossa prece de encerramento no dia de hoje. Só lembrando, Rui, que o nosso programa, daqui a pouco, hoje, no máximo amanhã, o Rodrigo Costa vai postar no nosso... na nossa página www.vivenciaespirita.com.br. Estará lá esse programa, como os outros programas já anteriores também. Bem, nós vamos assim, agradecendo este momento, nos acerenando, deixando que uma onda de muita paz e muita serenidade envolva os nossos corações, para que no final deste programa de hoje, elevando os nossos pensamentos e certos da companhia espiritual que nos envolve, nós queremos deixar as nossas vibrações pelo bem universal, pela paz no mundo, pelos irmãos que sofrem. Que as vibrações desse instante possam ser o lenitivo para as dores desses irmãos que passam por provações, por expiações. E assim, nós vamos partindo para o final do programa, agradecendo ao nosso Criador por mais este momento de reflexões, de pensamentos positivos, de esperança. E que a semana que se inicia possa ser plena de realizações. E assim nós pedimos a permissão a Deus, a Jesus, para o encerramento do programa. Que assim seja, graças a Deus. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.